deosebit. Da. Dreptul de asta, prima parte de la cariera de la studiu. De a parte europeia da, da geografia, nós vemos que ele vai dedicando seus esforços ora a um problema, ora a outro, coisa de natureza bem diferente, mas que aos poucos vão, né, juntando e formando o tema ao qual ele ia dedicar o restante da sua vida. Entre outros assuntos, ele tinha tentado elucidar, o primeiro foi, evidentemente, a questão da teoria pura do direito, do, do Hans Kelsen, tá certo? É, isso implicava, naturalmente, uma investigação sobre a natureza da sociedade política. Quer dizer, se na teoria do Kelsen se revelava insuficiente, então é necessário reinserir o direito dentro da noção geral da sociedade pública, explicando o que consistia essa. Ele faz isso num trabalho brilhante chamado Interação em Comunidade Espiritual, uma das primeiras coisas que ele publica na década de 30, onde ali você vê que, segundo ele, não é possível você reduzir as nações no sentido moderno a entidades geograficamente delimitadas e juridicamente definidas. É preciso escavar um pouco mais e ver o que, que as constitui como nações. E aí que ele é colocado mais ou menos na pista da questão da como ou não é. Quer dizer, as nações existem na medida em que há, vamos dizer, não apenas valores e símbolos comuns, mas a consciência desses valores e símbolos comuns. Usada, então, como princípio legitimador, não só das políticas, mas das, das várias atividades no, nos vários campos da vida social. Quer dizer, quando esse fundo comum serve de justificação e ele funciona, ele tem credibilidade, então você está realmente na pista de algo que constitui a essência, por assim dizer, ou a forma, ou seja, daquela nacionalidade em particular. É claro que nem todas as nações possuem isso no mesmo grau. Ontem nós vimos no caso, no caso brasileiro, onde isso é mais, vamos dizer, uma virtualidade do que uma coisa efetiva. Mas, de qualquer modo, o princípio é este. Uma outra questão, então, que ele busca esclarecer é a questão da raça. E, nesse estudo sobre a raça, ele tem a oportunidade de esclarecer para si próprio a diferença que existe entre os debates públicos fundados em conceitos e aqueles que refletem, vamos dizer, a realidade da experiência por trás dela. Você trazendo de volta o debate público para, vamos dizer, não é, se trata da sua origem histórica, tá certo? Às vezes você pode conhecer até a história do debate público, mas você não sabe o fundamento daquilo na experiência. O que interessa é o fundamento, quais são as experiências fundamentais, da onde foram elaborados os conceitos, tá certo? E, evidentemente, se trata de impedir que os conceitos se tornem unidades autônomas que passam a ser discutidas em si mesmos, certo? Que é uma coisa que acontece com uma frequência assustadora. Um terceiro problema ligado a esse é a questão do Estado autoritário, do Estado austríaco, certo? Ele vai definir o Estado autoritário como um Estado que é legitimado pelo seu próprio ato de fundação. Nesse sentido, você poderia definir o Estado americano como um Estado autoritário, porque ele é legitimado pelos Founding Fathers. Quer dizer, a partir do momento em que o Estado é fundado e é aceito como tal, né, aqueles pontos fundamentais que definem a sua orientação, o seu modo de existência, não podem mais ser discutidos. Quer dizer, e esta é exatamente a noção da Constituição. Quer dizer, nisto ele coincide mais ou menos com o Kelsen, porque o Kelsen coloca a Constituição como norma fundamental. Mas a Constituição não é norma fundamental só no sentido lógico, porque Kelsen via as leis como um edifício normativo, né, onde o conteúdo inteiro do discurso dependia de algumas premissas, essas premissas então tinham uma função lógica de fundamentar o subsequente. Mas o Voegelin enfatiza o ato de fundação, não apenas o esquema formal. Quer dizer, existe uma decisão política, e essa decisão política, por sua vez, ela também tem que se fundamentar em alguma coisa, e ela vai se fundamentar justamente nessa afinidade entre os espíritos, né? A partir do estudo sobre o racismo, sobre as raças, e observando também a evolução dos acontecimentos na própria Áustria, ele tem a sua atenção atraída para o fenômeno das ideologias de massa, e isso vai se tornar um dos temas predominantes da sua investigação. Então, em 1938, então logo chega nos Estados Unidos, ele publica um dos seus primeiros livros a respeito, que é The Political Religions. E ele cria uma teoria que, sem nome, se disseminou muito e que até hoje muita pessoa defende quase que automaticamente. Quer dizer, uma interpretação espontânea do fenômeno das ideologias como fenômenos de ordem religiosa ou pseudo-religiosa, ou como religiões substitutivas. Tem muita gente que pensa assim. Você vê o Richard Dawkins, por exemplo, pensa assim. Mas também não sabe de onde saiu essa teoria, não sabe as condições experienciais de onde ela emergiu, não sabe, portanto, os limites dessa hipótese, que o próprio Voegelin mais tarde iria impugnar. Ele começa a ver certas diferenças específicas entre as ideologias de massa e religiões, de modo que essa explicação inicial acaba sendo abandonada, e ele vai tentar encontrar alguma resposta justamente na questão da ordem. Quando ele investiga a sucessão das ordens que dominaram ao longo da história, ele tem a consciência de que essas ideologias de massa constituem um novo modelo de ordem que aparece num certo momento da história. Ele traz de explicar que modelo é esse, de onde ele sai, o que é que o inspira e o que é que o diferencia das ordens anteriores. Tá certo? Grosso modo, a diferença que aparece é a seguinte. Nas civilizações cosmológicas, o princípio legitimador é o fato de que não existe a realidade legítima fora da sociedade constituída. A sociedade constituída é a própria ordem cósmica, que incorpora em si a ordem divina, e, portanto, não é concebível nenhum tipo de veracidade fora dessa referência social. Um dos exemplos que ele dá é o caso do Império Mongol. O Império Mongol considerava que o mundo se dividia em duas partes. Você tinha o Império Mongol e tinha a região do caos, que era o resto. Um pouco disso aparece hoje na concepção islâmica. Você tem Dar es-Salam, que é a casa da paz, que é o Islã. Tem Dar al-Gharb, quer dizer, a casa da guerra, que é tudo mais. Quer dizer que o restante não tem existência legítima. O restante não é uma ordem. A rigor, o restante não é nada. É apenas uma confusão, tá certo? Que se destina a ser integrada no cosmos mais cedo ou mais tarde. Tá certo? O segundo princípio legitimador que aparece é a revelação. E como na revelação o indivíduo tem um acesso direto a pelo menos alguns componentes da lei divina, ele ordena a sua própria alma de uma maneira que transcende a ordem ou desordem vigente. E aquele indivíduo, então, se torna, por assim dizer, o modelo desde o qual essa ordem será julgada. Isso não quer dizer que esse indivíduo conseguirá necessariamente criar uma nova ordem, destruir a ordem antiga e implantar uma nova. Pode viver num estado permanentemente conflitivo, como vive Israel em relação ao seu vizinho. Israel sabe que ele representa a ordem, mas ele não tem a ilusão de poder implantar esta ordem para os outros. Tá certo? Do mesmo modo que na Grécia, o filósofo que através da razão descobre certos princípios universais, ele sabe que ele não pode impor esses princípios universais na sociedade. Então, aí surge uma espécie de dupla ruptura. De um lado, a ordem social já não representa a ordem sobrenatural. Existe um hiato entre as duas, tá certo? E, por outro lado, o estado de coisas real na história da sociedade não representa mais a ordem. A ordem existe, por assim dizer, dentro do indivíduo. A ordem está na alma daqueles poucos indivíduos que tiveram algum acesso através da revelação, através da razão, tiveram acesso a alguma compreensão da ordem divina, tá certo? Esse ato será mais ou menos permanente, quer dizer, admite-se então a existência da sociedade numa espécie de crise, estado de crise permanente, tá certo? Na medida em que ela, em parte, ela se inspira na ordem, mas em parte ela rejeita a ordem, tá certo? Quer dizer, por exemplo, a biografia de Platão é um caso característico, porque a primeira inspiração da carreira de Platão foi justamente colocar alguma ordem na polis. Ele tinha observado, né, ele tinha inicialmente apoiado certo movimento político. Quando o movimento político sobe, cria um estado de corrupção e violência medonha, e Platão então se arrepende daquilo. Ele fica procurando os verdadeiros fundamentos da sociedade e passa, vamos dizer, o resto da sua vida especulando esses elementos. Ele não chega a uma conclusão. É uma ilusão pensar que o livro da República de Platão é um modelo de sociedade. Não é, é uma especulação que será muito aperfeiçoada depois no livro das leis, e que não é de maneira alguma conclusiva. Mas o que fica característico é que o filósofo, ele trata de ordenar a sua alma, tá certo? Antes de ordenar a sociedade. E não é seguro que ele conseguirá organizar a sociedade, colocar ordem, ordenar a sociedade, tá certo? Mas ele ficará de alguma maneira como uma espécie de modelo ideal. Esse modelo pode ser transmitido para gerações seguintes ou para grupos do mundo. Então, você tem, de um lado, a ruptura entre ordem social e ordem divina, e por outro lado, você tem a ruptura entre, vamos chamar assim, para simplificar, o real e o ideal. Note bem que se não há este abismo entre o real e o ideal, todo pensamento humano individual, ele é absorvido dentro da ordem social existente. O indivíduo não chega a transcender essa ordem, ele é, por assim dizer, o escravo da ordem social. Quer dizer, é só o fato de que a ordem existente não corresponde com a ordem divina, ele é a verdadeira origem da liberdade de pensamento. Não é isso? Quer dizer, que se todo pensamento é automaticamente absorvido dentro do cosmos social e faz parte do cosmos social, e é legitimado por esse cosmos social, então você não tem um pensamento individual propriamente dito. E a questão da liberdade de pensamento não se coloca absolutamente, certo? Veja que hoje nós estamos tão acostumados com a liberdade de pensamento, nós achamos que ele é um direito humano, né? E que é uma coisa, por assim dizer, natural. E com essa investigação nós percebemos como isso foi tardio. E como esta liberdade de pensamento, ela se baseia inteiramente na possibilidade, na existência de uma verdade transcendente que pode ser captada, seja pela revelação, seja pela razão, para além daquilo que a sociedade conhece. Quer dizer, se não existe ordem divina a ser conhecida, também não faz sentido falar da liberdade de pensamento, porque a única ordem concebível será a da sociedade. Não há uma ordem superior a ela. Quando Antígona fala das leis não escritas, quer dizer que ela conhece algo das leis não escritas, e ela sabe que essas leis transcendem o que a sociedade conhece. Então, quer dizer, o indivíduo humano, por um meio ou por outro, ele tem acesso a essa ordem divina, que não é uma aberração. Quer dizer, as categorias de pensamento dele não se enquadram no que nós conhecemos. Então, não é possível o diálogo, não tem o que conversar. Então, como você teria que admitir a existência de duas ordens simultâneas em conflito, o que é, vamos dizer, incompatível com a própria proposta, tá certo? Ou então você tem que entender que só existe uma ordem, que é a sua, e o que estiver fora daquilo é desordem e aberração, então não deve ser levado em conta. Isso é o que permite essa coisa caracteristicamente kantiana, que é de você não reparar até o ponto de que aquilo que não é enquadrado na ordem social é considerado inumano, está fora da humanidade. Certo? Muito bem, então nessa sequência das ordens, você vê primeiro a civilização cosmológica e depois você vê essa ruptura que se dá com o advento da revelação e da razão, na frente da revelação e a razão vêm juntas, e vêm juntas de certo modo contra um inimigo comum. Também, na mesma medida em que aparece a razão e a revelação, em que a civilização cosmológica é dissolvida, desaparece toda a tecnologia de integração da vida social na ordem cósmica. Isso é muito importante, porque a ordem que pode prevalecer agora é a ordem da revelação. Então, por exemplo, os preceitos do judaísmo ou do cristianismo, ou os preceitos racionais encontrados pela filosofia. Esses são os preceitos ordenadores, tá certo? A ordem cósmica, por assim dizer, salta-se, por assim dizer, por cima da ordem cósmica. O que evidentemente cria também uma série de problemas, tá certo? O primeiro problema é que todo o simbolismo da natureza desaparece. Ou é todo ele condenado como se fosse, vamos dizer, um resíduo pagão, como se faz com astrologia, alquimia, essa coisa toda. Então isso quer dizer que uma boa parte do diálogo permanente que existia entre sociedade e cosmos físico no seio das civilizações cosmológicas se torna incompreensível. Esse é o ponto também, infelizmente, que está lá no Eric Fermi, mas que infelizmente não deu tempo de ele aprofundar. Então, quando hoje nós observamos, por exemplo, existe um livro escrito por um arquiteto francês chamado Richard Bruno Lasset, o livro chama-se Le Bestial de Cristo, o Bestial de Cristo. Ele percorreu todas as igrejas da França medieval e copiou e explicou cada um dos símbolos animais que representavam o Cristo. Então, você vê que o Cristo pode ser representado por uma infinidade, praticamente todo animal, em algum momento da história, simbolizou o Cristo pelas suas várias qualidades. Quando você vê tudo isto, né, você pergunta assim: tudo isto é apenas uma invenção cultural? Ou seja, os animais em si mesmos, aspas, não tem nada a ver com essas qualidades do Cristo, mas a imaginação humana cria essas analogias? Ou, ao contrário, essa rede de analogias tem efetivamente algo a ver com esses animais? Se você for analisar a coisa de um ponto de vista estritamente cristão, como o verbo divino, que foi o verbo divino que criou tudo que existe tem que ter algo a ver com ele. Tá certo? Então, nesse sentido, não é uma criação humana. Tá certo? Então, porém, como agora existe o hiato entre a sociedade e cosmos, ou seja, a sociedade deve refletir a ordem divina diretamente, através dos preceitos, né, morais e políticos descobertos, ou pelos filósofos, ou pelos profetas, e como isso traz automaticamente a chamada dessacralização da sociedade, junto você vê a dessacralização do cosmos, e o cosmos também não passa de uma expressão longínqua da ordem divina. Então isso quer dizer que as maneiras que a sociedade tinha de compreender simbolicamente o cosmos em torno, de dialogar com ele, de sentir-se, por assim dizer, à vontade nele, vão desaparecendo pouco a pouco. Está acordando? Desaparece ainda mais quando, na herança da filosofia grega, se constitui, vamos dizer, a ciência física moderna. Está acordando? A ideia de uma representação racional do cosmos se traduz sob a forma da representação matemática dos seres e coisas, se reduzem às suas quantidades. Nem muito menos o aspecto qualitativo deve ser ignorado, porque no fundo só o que existe é quantidade. Mas ele está querendo dizer que as próprias quantidades são qualitativas, no sentido de que a sequência dos números não expressa só um aumento de quantidade, mas um conjunto de relações lógicas entre os elementos contados. Quer dizer, há estruturas lógicas que são duais, outras que são ternárias, outras que são quaternárias, etc, etc. Certo? O Mário Ferreira expressa isso dizendo que quando você encara um objeto qualquer, o primeiro aspecto que você tem que notar nele é a sua unidade. Quer dizer, para ele existir, ele tem que ter alguma unidade. Né? O famoso ens et unum convertum, o ente e a unidade são a mesma coisa. O ser e a unidade são a mesma coisa. Quer dizer, existir é ter alguma unidade. Tá certo? Porém, essa unidade jamais é uma unidade simples. Tá certo? A única unidade simples concebível é de Deus. E mesmo Deus contém alguma dualidade, não no sentido ontológico, mas no sentido cognitivo, no sentido de que aquilo que Deus sabe de si mesmo, você ignora. Então Deus já lhe aparece sob esse aspecto dual. Existe Deus em si mesmo e Deus para mim. É impossível você saltar por cima dessa dualidade. Né? Você sabe que o Deus em si mesmo abrange o Deus para você. Quer dizer, ele sabe dele mesmo e ele sabe o que você sabe dele. Mas a recíproca não é verdadeira. Tá certo? Então, todo ente, até mesmo a unidade simples, tem uma dualidade constitutiva. No sentido, na hora que você captou a dualidade, tá certo? Você tem dois elementos, existe uma relação entre eles. E a relação é um terceiro elemento, que a relação não se reduz a um nem a outro. Portanto, você já tem três elementos. Na hora que você expressa, em primeiro lugar, um conjunto de relações lógicas, todo conjunto de relações lógicas possíveis, e nesse sentido expressa todas as modalidades de existência de todos os seres e coisas. Quando se introduz de novo a matemática como elemento fundamental das ciências, que por volta da Renascença, já não é esta matemática, mas é uma matemática, por exemplo, puramente quantitativa, no qual o que vai expressar a natureza dos seres não é a sua estrutura numérica interna, a sua, como diria o Mário Ferreira, a sua lei de proporcionalidade intrínseca, mas a medição que a ciência faz sobre ela, desde já. Está compreendendo? Então, aí você tem, vamos dizer, os sinais considerados primários e secundários. Só os primários são objeto de ciência. Entendeu? O primário é aquilo que pode ser medido. Está certo? A medição objetiva que pode ser repetida igual por várias pessoas. E o que é o secundário? O secundário é aquilo que depende da subjetividade do observador presente. Como, por exemplo, a cor, o gosto, as tonalidades musicais, etc, etc. Tudo isso é considerado, é relegado mais ou menos para o reino do subjetivo. E sobra, então, uma objetividade feita apenas de medições. Quer dizer, isso aí é uma das consequências últimas do que da ruptura da civilização cosmológica. Então, né? É por isso que você vê aqui, quando o Weber procura encontrar, vamos dizer, a noção de uma continuidade, onde se possa falar de algum progresso, uma ascensão intelectual, a passagem que ele assinala, diz, ao longo da história nós vamos passando dos símbolos compactados para os símbolos analiticamente diferenciados. Quer dizer, existe algum progresso na compreensão analítica dos fatores de grupo. Tá certo? E deve se lembrar que esse progresso é compensado pela perda de modalidades de apreensão compactas, hipóteses aqui não podem ser recuperadas no mundo analítico, né? Porque elas faziam parte de uma experiência original. Então elas só podem ser recuperadas através da imaginação. Está compreendendo? Quer dizer, o progresso na compreensão analítica, ele existe sem sombra de dúvida. Porém, dimensões inteiras da realidade passam a ser ignoradas. Na mesma medida. E esse é, vamos dizer, um dos grandes problemas que eu vejo na filosofia do Hegel, porque ele não trata desse assunto. Então, é claro que não podemos reclamar que o filósofo não trata de um assunto, porque nem todo mundo pode tratar de todos os assuntos. Mas nós vemos que tem, vamos dizer, este tremendo abacaxi, que o outro já mencionei, falei, bom, mas e a ciência cósmica das civilizações cosmológicas? Onde foi parar? Toda esta tecnologia de interpretação simbólica do universo, ela desaparece. Certo? E se você disser que tudo aquilo era história da carochinha ou simples invenções culturais, então a subsistência dessa civilização por tanto tempo se torna um mistério insondável, um mistério maior ainda. Quer dizer, ou eles tinham algum conhecimento, e esse conhecimento funcionava de algum modo. Certo? Quer dizer, essa interpretação simbólica na lógica da natureza lhes permitia, vamos dizer, um encaixe real, né, funcional, na hora das coisas, ou não. Ou aquilo era apenas imensos auspícios, dos quais nós só saímos a partir da revelação israelita e do advento da filosofia. Perfeito? Note bem, a revelação israelita, que se consolida no cristianismo e paralelamente à filosofia, propondo, vamos dizer, uma obediência direta à ordem divina, perfeito? E tentando criar entre a sociedade e a ordem divina essa ligação direta e próxima, sem passar pela mediação das formas cósmicas, né, resulta na criação da ciência matematizante moderna e na desaparição completa da dimensão simbólica da natureza. Está entendendo? É claro que quando mais adiante nós vemos a questão das ideologias modernas de ordem gnóstica, nós vamos ver que um dos motivos da emergência dessas ideologias gnósticas é uma espécie de nostalgia dessa compreensão simbólica da natureza. Mas é apenas uma nostalgia, quer dizer, não há ali uma recuperação efetiva. Você quer dizer, vamos dizer, os elementos de religião antiga, de religiões pagãs, entre aspas, que são aí recuperados nesse movimento. Mão lua. De algum modo é. De algum modo é. Você vê que ele tem alguma coisa disso, ele percebeu assim, que algo estava se perdendo. Mas essas ciências simbólicas tradicionais, elas sobrevivem, pelo menos até a Idade Média e no mundo islâmico. Né? Não, elas sobrevivem no próprio Ocidente. Dentro do próprio Ocidente. Só que elas não têm, nem no mundo islâmico, nem no mundo ocidental, não têm uma legitimidade. No mundo islâmico sobrevivem nessas ordens sufis que marginalizadas. Vive à margem da sociedade. Quer dizer, é uma espécie de. O sufi ele fala, não, peraí, a gente entendeu o que ele está querendo. Ele podia estar querendo dizer outra coisa. O que ele estava querendo dizer? Eu não sei, isso é muito complicado. Então houve mais ou menos um consenso de que as sentenças pronunciadas em texto em estado de êxtase místico não são passíveis de exame judicial. Mas se elas não são passíveis de exame judicial, o que você fez com ela? Você fez exatamente o mesmo que o Antônio Gramsci faz com as aberrações. Você as tira da sociedade. Olha, elas estão aí, mas nós não podemos levá-las em consideração. Então você tira delas toda a potência de influenciar a sociedade. Elas continuam lá, mas é como se não estivessem presentes. Então você vê, esse problema também nós não encontramos um tratamento dele no Erich Fermi, mas para explicar direitinho o que o Erich Fermi está tentando explicar, tem que elucidar tudo isso também, você está entendendo? Quer dizer, o projeto de filosofia da história do Arthur já é imenso, mas a gente vê que os pontos que ficaram obscuros e que têm que ser esclarecidos são em número maior ainda. E por isso mesmo, um dos propósitos desse curso, não é tanto apresentar a filosofia do Arthur, tá certo? Mas olhá-la deste outro ponto de vista. Quer dizer, quais são os elementos que estão faltando nela, mas que teriam que estar lá, de algum modo. Não para impugnar o que ele está dizendo, mas até para fundamentar. Quer dizer, a tese do Eric Bergen, ela é verdadeira em si. Mas ela, primeiro, tem que ser mediatizada, e segundo, ela tem que ser provada. Ela não foi provada, ele não deu prova nenhuma do que falou, ele apenas... quase tudo o que ele escreve era um tom como se a sociedade, por sua vez, estivesse integrada no ambiente físico. Tá certo? Quer dizer, para, vamos dizer, a simples homonoia, tá certo? Ela por si mesma não basta para constituir a sociedade, porque o conjunto dos valores e símbolos tem que permitir uma integração efetiva da sociedade no meio físico. Senão a sociedade acaba. Um bando de idiotas que se amam uns aos outros e que moram de forma juntos. Então, essa integração não pode ser vista só do ponto de vista da funcionalidade econômica, mas de uma espécie de funcionalidade existencial, onde você acredita que entende o seu ambiente. Veja, um dos grandes problemas da civilização brasileira, ela é um exemplo maravilhoso para estudar sobre isso, porque todos nós a conhecemos de algum modo, é o fato de que a paisagem física não pode ser integrada. Ela é muito estranha. Você não tem categorias para integrá-la. É certo? Se você... Se vocês lerem, por exemplo, o livro do Ferreira de Castro, A Selva, é o livro que melhor mostrou a selva amazônica, né? A conclusão é assim: a vida humana é impossível ali. Quer dizer, aquele ambiente físico, ele é hostil à humanidade até o fim, né? Quer dizer, como é que a sociedade poderia integrar isso? Você não pode integrar o inferno, né? Mas você pode desenvolver ali dentro uma espécie de vida humana deficiente, permanentemente condenada a fracasso, que reflete mais ou menos, olha que coisa, aquela história contada pelo Avicena. Tá certo. E a Avicena criou a lenda de um lugar que existia no extremo ocidente do mundo, né, onde, se você erguia uma casa, a casa afundava no chão. E se as pessoas ficavam paradas muito tempo, elas se transformavam em árvores, começavam a nascer folha. Eu digo, mas isso é selva amazônica, você vê. Você vê a profecia do Avicena realizada. Quer dizer, também tem este aspecto, quer dizer, se a homonóia, o conjunto dos valores que coerem uma sociedade, não são, por sua vez, né, inseridos dentro de um ambiente físico humanizado através do simbolismo, né, a sociedade não chega a existir, existe apenas como potência. Você vê aqui, por exemplo, no mundo islâmico, você tem uma série de... como você tem muitos países ali que são quase inteiramente constituídos de desertos, né, existe todo um simbolismo do deserto, que é integrável na religião. Quer dizer, o deserto é considerado necessariamente uma coisa hostil, mas ele representa a nudez do homem perante o absoluto da unidade divina. Você é nada. Esse nada, esse simbolismo do vazio, né, também é representado ali, por exemplo, no o altar, né, nas mesquitas. Não é um altar, é um vazio escavado na parede, né, designando isso, que em face de Deus tudo é nada, né, e esta aceitação da sua nulidade é um elemento fundamental da religião islâmica. Até isso é integrado, mas como é que nós poderíamos integrar a selva amazônica? Veja que nunca foi feito um esforço sério para isso, tanto que o único livro que consegue mais ou menos articular a existência humana e a paisagem física da Amazônia é o do escritor português, que é o Ferreira de Castro. Então, o advento da revelação e da religião traz, de um lado, a dessacralização da natureza, portanto, o hiato entre ordem social e ordem sobrenatural, traz o hiato entre a alma individual e a ordem social, e traz o hiato entre a ordem social, de um lado, a ordem social, mais a ordem da alma individual e a ordem cósmica. Quer dizer, esse é um conjunto de crises, na verdade. Nós podemos dizer que a humanidade jamais se recuperou desse trauma. Sucessivas tentativas de reintegrar, seja na ordem filosófica, seja na ordem cristã, o simbolismo da natureza, todos acabam fracassando de algum modo. Quer dizer que, refletindo, portanto, algo que é um elemento fundamental do próprio cristianismo e da filosofia, que é o desajuste do homem em relação à natureza. Quer dizer, o homem nunca está integrado na natureza. Essa também é outra realidade. Nós podemos dizer que as civilizações cosmológicas, de algum modo, estavam na ilusão, na medida em que acreditavam na integração de homem e natureza. Essa integração, ela só existe até um certo ponto, tá certo? Mas ela nunca se completa. Porque pelo simples fato de que o homem tem a capacidade de conhecer a transcendência, ele nunca está perfeitamente bem encaixado na natureza. Não é isso? Então você tem essa dupla experiência que aparece na literatura com tanta frequência, que é de que, por um lado, o ambiente físico é demasiadamente grande e demasiado hostil, e você se sente perdido no meio dele. Por outro lado, ele é demasiado pequeno em relação às possibilidades do espírito humano. Não é isso? Você vai ver na literatura, toda hora você tem, mas o personagem cuja alma é demasiado pequena para o ambiente físico e para o ambiente social também, e aquele cuja alma é demasiado grande e se sente oprimido dentro daquilo. Frequentemente nós nos sentimos ao mesmo tempo, existe o sentimento da opressão, que é quando você sente que o ambiente físico é pequeno para você, quer dizer, está te limitando, e o sentimento da perseguição, que é quando ele é grande demais e você se sente perdido ali no meio. Essas duas experiências, todos nós temos as duas, tá certo? Quer dizer, quando Pascal fala, por exemplo, a solidão desses espaços infinitos me apavora, tá certo? E, bom, por um lado ela apavora, mas por outro lado ela é nada em função das dimensões do espírito que o Pascal está tentando alcançar. Ele compara com Deus, é nada, né? Então, e todos esses elementos eu acho que pesam muito, né, no surgimento das ideologias gnósticas, que nós vamos ver talvez, acho que não na aula de hoje, mas amanhã, vou investigar isso com mais. Mais cuidado. O Weber diz que a explicação que ele dá no livro The Political Religions fracassa porque autônomo da sociedade não há diferença entre religião, política, moral, economia, geografia, não tem essas distinções. Tudo isso forma, vamos dizer, uma unidade indiferenciada. Nós só podemos falar realmente de religião, né, a partir do surgimento da religião judaica. Quer dizer, onde a religião é uma atividade que conecta o homem com Deus, né, para além do meio social onde ele está. E que, pior ainda, pega uma determinada comunidade, que é a judaica, e a destaca. Vamos dizer, do mundo histórico social todo. Quer dizer, é uma comunidade inteira que está, por assim dizer, fora e acima do cosmos. Quer dizer, o judeu tem consciência do caráter, por assim dizer, transhistórico da sua comunidade. Quer dizer, Israel tem elementos permanentes que não estão sujeitos, vamos dizer, às transformações do meio histórico social onde ele está vivendo. Quer dizer, todos esses meios são considerados como se fossem roupas que o sujeito vestiu e depois largou. Nós vivemos um tempo aqui, um tempo lá, um tempo lá, trocamos de país com quem troca de cueca, entendeu? Então, essa história não tem importância, só tem importância, vamos dizer, a história de Israel. Agora, a história de Israel, né, ela não é bem uma história, ela transcorre já na meta-história. Transcorre acima do... Essas são as relações entre um povo e o seu Deus. Então, o que, que isso tem a ver com a paisagem física, com o meio histórico? Não tem nada, é outra história separada, como a história sacra que fala Santo Agostinho. No livro Cidade de Deus, ele vai colocar dois planos históricos totalmente distintos. Quer dizer, você tem a história do mundo civil, que é constituído de guerras, revoluções, caos, etc, etc, etc, e você tem a história da igreja. Quer dizer, a história da igreja não se passa dentro da dimensão histórica, mas ela está acima dessa dimensão. Está certo? Então você vê, esse conjunto de rupturas é sem dúvida uma das causas, um dos fatores que sugerem mais tarde, que apelam, vamos dizer, ao surgimento de movimentos que tentam de alguma maneira restaurar um senso de integração do homem, do ser humano, do primeiro, do ser humano na sociedade, e segundo, do ser humano no cosmos. Esse senso de integração, quer dizer, se ele na sociedade cosmológica se baseava numa ciência, em algum tipo de tecnologia, certo, simbólica, ele supõe que o conjunto da sociedade possui a totalidade do conhecimento. Não há um mundo desconhecido a ser descoberto, né? Quer dizer, para o egípcio, a ciência egípcia é tudo que existe. Fora dela só existe, né, o caos. Nada a ser conhecido, mas apenas a ser ordenado. E também o Império Mongol, né? Porque o Império Mongol é o mundo da ordem e tem os loucos que vivem em torno, que não sabem o que é a realidade, mas que se destinam a ser integrados no nosso negócio mais cedo ou mais tarde. Como atingir de modo perfeito? Tá certo? Porém, outra coisa totalmente diferente é o sábio gnóstico, que incorpora a sabedoria divina e a ordem cósmica. Está compreendendo? Mas note bem. Uma coisa é quando a sociedade pretendia incorporar a ordem divina e cósmica, já é uma pretensão muito grande, afinal de contas a sociedade é uma sociedade. Mas agora já não há essa sociedade, então é como se o Império Egípcio, ou o Império Mongol, tá certo? Ou o Império Chinês, aparecesse encarnado, né, em figuras de sábios que, em princípio, sabem tudo. E que personificam, então, a sabedoria divina e a sabedoria, a ciência cósmica, tudo de uma vez. É claro que isso não existe. Ninguém é isso. Está certo? Porém, o hiato causado pela ruptura da ordem cosmológica, eu acho que é um negócio tão desesperador, que embora classificando essa coisa como loucura, nós entendemos que ela é uma loucura que de algum modo faz sentido. Quer dizer, ela expressa uma aspiração humana permanente. Como essa aspiração, ela em si mesma, ela é incongruente, quer dizer, ela é compreensível psicologicamente, mas ela é incongruente, quer dizer, ela visa o impossível. O resultado é que essa presunção da integração perfeita no cosmos toma a forma invertida de uma total rejeição do cosmos. Está compreendendo? Então, daí a ideia gnóstica de que o mundo foi criado por uma divindade má que desobedeceu uma divindade puramente espiritual superior. Está certo? Você viu o que, é isso aqui? Isso aqui é a presunção da ciência cosmológica total, que confrontada com a sua total impotência, se inverte. E o fundo comum de todos eles não é uma doutrina, não é uma doutrina gnóstica que você possa. Claro, aqui está o núcleo doutrinal que é compartilhado por todas as escolas gnósticas. Não. A confusão do mundo gnóstico é uma coisa na qual o estudioso se perde. E ele se perde porque a unidade dele não está dada no nível doutrinal. Ou seja, você não encontrará documentos que expressem, quer dizer, a unidade do pensamento gnóstico. Ele só aparece de forma fragmentária e incoerente. O que está no fundo de tudo isso não é uma doutrina, mas uma experiência da realidade. E essa experiência não pode ser expressa como tal, porque se ela for expressa como tal, acabou o gnosticismo na mesma hora. Está certo? Porque se você expressar como tal, que é exatamente o que eu estou tentando fazer aqui, você vê que esse problema gnóstico ele não tem solução. Quer dizer, a perda da integração de sociedade e natureza, que trazia junto a integração do indivíduo e sociedade, tá certo? Ela é irreversível. Está entendendo? Então, se você analisar fenômenos recentes, como por exemplo esse movimento ecológico, né, culto de Gaia, etc., você verá que tudo isso é o quê? Uma tentativa de restauração da civilização cosmológica. Então, quer dizer, nós estamos integrados na natureza, nós estamos harmônicos com a natureza, né? Nós fazemos culpa todo dia, então nós nos tornamos tão, né, nós conduzimos para tão natural como os jacarés, das minhocas, tá certo? Baleia. A mãe terra é uma criatura vivente, autoconsciente, com a qual nós dialogamos, nós abraçamos as árvores, né? E fazemos sexo com as árvores, certo? Né? Fazemos com as cabritas, assim por diante, estamos nos integrando à natureza. Então, tudo isso, por um lado, é cômico, né? Mas por outro lado, você vê que isso é imensamente perigoso. Então, o que é isso? É a ressacralização da ordem natural, tá certo? Tomada como expressão da ordem cósmica, que, por sua vez, refletiria de uma maneira mais direta a ordem divina. A ideia de que o planeta se vinga dos homens, né? Como a gente solta muito gás carbônico na atmosfera, para jogar tornado nos lugares. Então. Isso, exatamente. É o filme. Você peida no planeta, o planeta peida em você. O seu é mais ou menos enlouquecido. Peido planetário, sabe o que é isso? Flatulência bovina. O planeta se vinga das vacas. Claro, então, só que o pensador agnóstico, né, ele tem a experiência do qual o Cristo ele cria essa imagem gnóstica, né? Mas ele tem essa experiência ou ele cria uma fabulação desvinculada da experiência? Não, a experiência é, vamos dizer, do desespero resultante da perda da integração. Essa integração só existe, então, vamos dizer, como uma espécie de mito. É o mito da Idade de Ouro. Se tem uma coisa que ninguém nunca viu, foi a tal da Idade de Ouro. E é uma coisa da qual muita gente acredita. Tem a chave, o negócio que é Deus, e ele não entrega a chave. Né? Quer dizer, só ele sabe o princípio da integração. O ser humano não sabe. Então, o mito do Gênesis não participa do mito da Idade de Ouro. É outra coisa, completamente diferente. Né? Então, de qualquer modo, você vê que a famosa observação do Wilhelm Worringer, né, que quando você pega as culturas mais primitivas, elas não têm uma arte naturalista, uma arte que copia as formas da natureza, mas só tem uma arte abstrata e geometrizante, na qual o homem busca no abstrato um refúgio contra a confusão da natureza. Tá certo? E somente uma arte naturalista só aparece mais tarde no meio urbano, na civilização urbana, onde, de certo modo, o meio natural já está dominado, já foi tornado inofensivo, então ele pode se tornar objeto de contemplação estética, justamente porque você não está mais naquele contato direto com ele. Você tem uma distância, tá certo, que lhe permite tirar dessa natureza, quer dizer, o seu potencial agressivo e atemorizante e olhar apenas como objeto de contemplação estética. Por exemplo, nós podemos fazer do tigre um objeto de contemplação estética, porque ele está atrás das grades. Se ele estivesse dentro de você, diante de você, né, querendo comer você, bom, você ia se lembrar de tudo, menos de contemplação estética. Porque a contemplação estética requer uma certa distância. Não é isso? Então essa distância só é obtida no meio urbano. É justamente porque você não está mais próximo da natureza que você a contempla esteticamente. Tá certo? Depois ele escreveu um presumo chamado Le Miracle Egyptien, o Milagre Egípcio. Mas depois tem um sujeito que explicou mais claro ainda, que é um escritor americano chamado John Anthony West, que escreveu o livro The Serpent in the Sky, A Serpente no Céu, que é baseado no Chuvalo de Lubitsch. Então, a tentativa de, vamos dizer, de resgatar esta ciência simbólica egípcia. Ora, mas a simples existência desta ciência simbólica prova que a integração do homem na natureza não é um negócio tão fácil. Tá certo? Uma vez, em alguma aula, você comentou... Forma circular. A forma circular imita o mundo. Quer dizer, nós aqui dentro do caos natural, nós fazemos o quê? Fazemos um cosmos. Esse cosmos é representado pelo círculo. Né? Quer dizer, o círculo é uma forma simples, né? E simples e abrangente. Então, ela designa a simplicidade da ordem total. Mas a simplicidade da ordem total é meramente idealística, porque, na verdade, ele está dentro do mar, que é uma confusão dos demônios. Né? Agora, de qualquer modo, partindo desse modelo circular, são esses modelos circulares, são essas primeiras tentativas de ordenação do cosmos que permitem depois o surgimento da razão. São o primeiro esforço de racionalização da ordem, mas depois de um certo, passado um certo momento, a razão, junto com a revelação, adquire uma autonomia. Está compreendendo? E essa autonomia chega ao cúmulo, vai chegar ao cúmulo no século XVIII, fim do século XVIII, começo do XIX, com Kant, quer dizer, onde a razão será a legisladora do mundo exterior. Está compreendendo? Quer dizer, o mundo dos fenômenos já não tem mais voz e voto. É a razão humana que bota a ordem no conjunto. Está certo? Então, de qualquer modo, embora a famosa integração do homem na natureza seja uma coisa que só existe utopicamente, né, ela existe também como uma necessidade permanente. Quer dizer, algum tipo de integração no meio você tem que ter, você não pode ficar totalmente deslocado. Não que seja uma integração puramente idealística. Está certo? E o sonho da ciência integral perfeita, que abrange tudo, né, é o sonho da perfeita integração da realidade. Isso, mas, pela sua própria natureza, quanto mais abrangente e como se diz, é, presunçoso, cara, e ambicioso é este sonho, tá certo? Mas ele tende a ser um princípio, tem milhares de doutrinas gnósticas incoerentes em si, mas essa experiência está no fundo de todos. E essa experiência é uma dimensão da existência humana. Lembrando que todos nós somos gnósticos de algum modo. Não tem ninguém que não seja. Você está entendendo? Pelo simples fato de, vamos dizer, o gnosticismo é a expressão, vamos dizer, da condição humana sobre a Terra. É o que você sente, o negócio do Pascal aí. Como é que se diz? A imensidão desse espaço infinito me apavora. Tá? A solidão desse espaço infinito me apavora. O que é isso aí? Isso é gnosticismo. Não tem ninguém que pode dizer que não teve a experiência gnóstica. Todo mundo teve. Não é isso? Cristo na cruz, quando ele dispara, por que me abandonasse? O que é isso aí? Gnosticismo, tá entendendo? Então não adianta dizer, ah não, não tem nada gnóstico. Todo mundo tem, até Jesus Cristo tem. Tá certo? Agora, eu. Gnosticismo enquanto experiência humana, enquanto expressão de um momento da experiência humana, um momento que pode ser superado, transcendido, encaixado em outra coisa. Então, quer dizer, quando eu não sei exatamente em que momento ou em que momentos existe esta conversão, esta mutação da experiência gnóstica. Do sonho da ciência universal para o pesadelo da perseguição universal. Mas isso acontece. Acontece, em primeiro lugar, no próprio plano doutrinal. Quando, quer dizer, na tentativa de recuperar a antiga tradição religiosa perdida pelo judaísmo cristianismo, reaparece já dentro do contexto cristão sob a forma de heresias, uma doutrina nossa pretendendo ter um conhecimento universal. Eu dou um exemplo característico, o famoso Simão Mago, em algum momento subsequente, isso se transforma no pesadelo. Quando a doutrina de Nibita, isso acontece claramente, você tem um bom Deus, você tem dois deuses, um bom e um mal. Porém, no mundo moderno, nós observamos esta conversão da ciência universal em terror universal, não no plano doutrinal, mas no plano dos acontecimentos históricos. Quando aparece, né, no século XIX, essas ideologias revolucionárias que pretendem se as pessoas houvessem compreendido o que aconteceu com os antigos gnósticos, talvez entenderiam que isso ia acontecer novamente. Quer dizer, que qualquer presunção de domínio total sobre a realidade sempre termina no descontrole total da situação. Por quê? Porque a presunção do conhecimento total, ela é incompatível, não é possível. Pessoas aceitam facilmente que o conhecimento humano tem limites. Todo mundo aceita isso como um fato. Alguns aceitam como fato, outros aceitam até como um princípio. Mas a limitação do conhecimento, a limitação do nosso conhecimento não é um defeito nosso, não é um defeito da nossa condição. Ele é parte da estrutura da realidade. É a realidade que tem que ser assim. Ser totalmente conhecida não é algo que não é compatível com a própria estrutura da realidade. Porque o existir, tá certo? É estar presente para outros entes. E nenhum ente pode estar presente para nenhum outro ente, sob todos os seus aspectos ao mesmo tempo. isso seria incompatível com a própria existência temporal. Por exemplo, eu não posso ser conhecido na minha totalidade, porque eu não existo na minha totalidade, eu só existo com sucessão. Eu só posso ser conhecido com totalidade depois que eu cesso de existir. O famoso Cartão de uma forma de deixar. Mas a hora que o sujeito morreu, então você pode conhecer a totalidade dele, por quê? Porque fechou, mas acontece que ele não existe mais. Então, só o que não existe pode ser conhecido com totalidade. O que existe não pode. Certo? Quer dizer, aí é o Rui Mário Ferreira ensinar a valorização dos elementos de desconhecimento. O que é preciso desconhecer para conhecer alguma coisa? Certo? E esse desconhecimento não é ignorância. É uma admissão da estrutura da realidade que comporta elementos incognoscíveis na sua própria estrutura. Não é a limitação do nosso conhecimento. A limitação é a limitação que constitui a própria realidade. E, no entanto, esses elementos de desconhecimento, eles não podem ser totalmente, esses elementos desconhecidos não podem ser totalmente ignorados. Tem que haver um modo de vivendo, você tem que ter algum modo de se relacionar com o desconhecido. E acontece que este modo, ele foi suprimido no mundo moderno no instante em que a classe científica passa a personificar o guiamento da sociedade em lugar da igreja. Porque na concepção da igreja há um lugar para o desconhecido. O desconhecido está permanentemente presente, de algum modo você dialoga com ele. E no mundo científico o desconhecido só pode ser visto como deficiência provisória. Coisa que ele não pode ser de jeito nenhum. Então isso quer dizer que para a ciência só existe o conhecido. Né? E nesse sentido, nós dizemos, a ciência moderna como um todo é uma imensa fuga da realidade. O que não quer dizer que ela não possa aprender aspectos da realidade. Claro que pode. Por quê? Quer dizer, esta ignorância do desconhecido, essa recusa de aceitar o desconhecido como tal, como elemento positivo presente, tá certo? Ela só afeta a concepção científica como um todo, mas não as investigações particulares. Porque as investigações só são feitas dentro de terrenos rigidamente delimitados, tá certo? Descontados fatores externos. Fator que não intervém aqui. Então, quer dizer, na prática da investigação científica isso não pesa, mas na hora que você tenta criar uma concepção científica da realidade, nossa, mas quer dizer apenas que no fundo de todos eles está latente a presunção do conhecimento do curso da história. O que é a mesma coisa que a presunção do conhecimento universal. Vocês vão perceber. O curso da história, ele, por um lado, ele quase que irresistivelmente nos atrai para uma analogia com a vida do indivíduo, geografia e história. É de se considerar a humanidade como se fosse um único sujeito, por exemplo, Adão. Então, você traçar o percurso inteiro da história como se fosse a biografia desse jeito. Só tem uma diferença. A vida humana tem uma duração média mais ou menos previsível. E a história não tem. Você não sabe quando a história vai terminar. Então, isso quer dizer que a analogia da história com a vida do indivíduo, ela esclarece algumas coisas, mas torna outras ainda mais incompreensíveis. Tá certo? Conhecer o curso inteiro da história é uma expressão que é absolutamente nonsense, né? Porque foi supondo que a história tem um fim e que você está raciocinando desde depois desse fim. Não é isso? Agora, pode acontecer que aquele fim da história que você falou acabe se integrando na história como apenas mais um capítulo de uma história que continua. E aí não foi fim, coexistência nenhuma. Isso aparece, por exemplo, no tempo. Existe um estudo maravilhoso do Hegel, que era traduzido pelo professor Paraná, que é Hegel, um estudo de feitiçaria. E ele diz que é feitiçaria justamente porque Hegel não é um filósofo, mas é um sábio gnóstico. Quer dizer, o sábio gnóstico é o sujeito que sabe tudo o que vai acontecer. E, como ele não é capaz de prever o que vai acontecer depois do fim da vida dele, ele data o fim da história do fim da vida dele. Tá certo? Então, não vai ver por que ele morreu, as coisas continuaram acontecendo. Great da natureza humana que se superará as suas limitações naturais e adquirirá capacidades extraordinárias. Ela vai se tornar tão extraordinariamente poderosa que já não pertencerá à humanidade, pertencerá a uma super-humanidade. Por exemplo, pessoas que vivem 500 anos, atletas que vêm em saltos de 40 metros, e assim por diante. Essa ideia perpassa uma série de ideologias. Perpassa a ideologia ecológica, que seja possível você controlar o ambiente terrestre. Obviamente, a administração central que controlará todos os processos naturais, administrará todos os processos naturais, administrará a alimentação, administrará o clima, passará pito nos vulcões e prevenirá os terremotos, etc, etc. Isso está presente. E como não acontece dentro desses fenômenos ideológicos, a conversão da presunção total em desespero total, nós podemos prever que esta conversão acontecerá não no terreno do tribunal, sim no terreno dos fatos. É exatamente mais ou menos o que está acontecendo hoje em dia. Então, nesse sentido, o Wagner tem toda a razão quando ele diz que o elemento gnóstico está presente em todas essas ideologias. Porém, ele por si não seria suficiente para desencadear a existência de movimentos de massa. Embora algumas heresias gnósticas tenham alcançado enorme sucesso ao longo da história, elas nunca foram capazes de alcançar uma organização mundial como você tem hoje. Quando você leva em conta que o Partido Comunista é a organização política mais antiga da face da Terra, e ele é a única organização que tem uma história contínua ao longo de mais de um século e meio. Com todas as outras organizações, aparecem, desaparecem, continua, e em escala mundial, não tem nenhuma heresia cristã que tenha alcançado esse nível de organização. Então, esse é um ponto que não fica também muito esclarecido, mas pelo menos porque ele só descobriu nos últimos dias da vida dele, que é a fusão do elemento gnóstico com o elemento messiânico. Sem isso, o gnosticismo permaneceria no nível, creio eu, de uma espécie de protesto intelectual. Podia ser um movimento intelectual, podia ser uma heresia religiosa e tal, mas não alcançaria esse nível de organização. O messianismo surge já nos primeiros séculos cristãos, quando as pessoas levantam o problema da volta de Cristo. Quando vai ser? Vai ser amanhã, vai ser depois, vai ser ano que vem. E havia muitos grupos que acreditavam que o retorno seria iminente. Tá certo? É. e como não faz. Tá certo? Na hora que esta ideia se dissemina pela Europa, a partir do século XV, XVI, então você tem uma eclosão de revoltas messiânicas para toda parte. Tá certo? De certo modo, a própria reforma protestante é um desses movimentos. A reforma é um dos movimentos mais complexos que tem na história, porque elas são vários movimentos, um simultâneo, outro sucessivo, separados uns dos outros por diferenças tão incríveis. Quando eu defini o movimento revolucionário como uma proposta abrangente de futuro, quer dizer, abrangente toda a sociedade, a ser realizada mediante a concentração de poder, eu creio que também esse é um elemento que pode ser encaixado ali no termo direitinho e dar certo. Tá certo? A reforma protestante ela surge inicialmente como um protesto moral, tá certo? Contra a corrupção da igreja, contra os abusos do papado, etc, etc. Não? E foi exatamente assim que ela foi vista no Vaticano. Quer dizer, uma rebelião interna, até certo ponto justificada, que nunca havia reprimido totalmente. Tá certo? Acontece que logo em seguida tem um concílio. O concílio, do jeito de acomodar com Lutero, condena totalmente as suas teses. E daí o que acontece? Ele começa a radicalizar essas teses, ele começa a argumentar teologicamente em favor dela. E aí começa a surgir uma teologia luterana, que não existia antes, existia apenas um protesto moral. Mas aqui, ao buscar fundamentos teológicos, ele acaba negando dogmas fundamentais da igreja, como, por exemplo, o dogma da transubstanciação. Quer dizer que, na Eucaristia, o pão e o vinho se transubstanciam e se transformam na presença real do Cristo. O que que isso tem a ver com o protesto moral? Nada, mas isso surge, vamos dizer, apenas por uma espécie de exagero retórico na defesa das suas próprias posições. E isso é um elemento importante para você saber que as ideias que estão desmoralizadas no plano intelectual, nem por isso elas perdem a sua força de impacto no plano social histórico. A pessoa fala, o comunismo está desmoralizado. Você diz, sim, está desmoralizado como ciência econômica, não vale nada. Mas não quer dizer que não possa ter um impacto, não possa se disseminar. Não é um pouquinho de papel. Então, aconteceu que dentro da Alemanha havia também movimentos messiânicos independentes que já existiam antes e que se sentiram estimulados pela iniciativa de Lutero e que então decidem fazer implantar imediatamente o reino da justiça e matar todos os pecadores. E aí Lutero se horroriza dentro daquilo, porque eles usavam argumentos dele, eles o proclamavam como seu líder, tá certo? Mas ele não aceitou isso, então ele viu que tinha, como ele estava sendo mais realista que o rei, e ele, não tendo meios de reprimir pessoalmente essa rebelião, ele faz um acordo com a aristocracia alemã. Ele coloca um exército à disposição dele para sufocar aquelas rebeliões, mas aí tem uma série de negociações. E aí surge, vai surgindo aos poucos, desse acordo entre Lutero e a aristocracia, vai surgindo a ideia de uma duplicidade de poder. Quer dizer, você tem um poder eclesiástico, que é um poder cultural, aliado à nobreza, que é o poder secular, repetindo em escala alemã um esquema que tinha vigorado, certo? Entre a igreja e o império durante toda a Idade Média. Então, vai fazer como um império em miniatura. certo? Só no contexto alemão. E aí o luteranismo se torna a ideologia formadora da nação alemã. Tá compreendendo? E aí se torna um movimento revolucionário. Está compreendendo? Que a proposta de uma criar uma sociedade totalmente nova, estruturar de novas bases, nós excluímos a Igreja Católica, nós criamos aqui um novo clero, tá certo? Com uma religião completamente diferente. E esse clero exerce o poder em parceria com a classe armada. Mas me interessa os detalhes dessa ideologia agora, mas é importante ver que o que começa como uma reforma moral acaba se transformando numa ideologia revolucionária e constituindo de fato uma nação, né? Ao mesmo tempo havia na Suíça um outro jeito chamado Zwinglio, que este sim tentou um movimento revolucionário desde o começo. Ele já vinha com a ideia de uma reforma integral da sociedade, né? E ele também tinha as mesmas objeções de Lutero contra a teologia católica tradicional, também, vamos dizer, simplificou novos ritos, eliminou 5 sacramentos, quer dizer, modificou toda a estrutura da religião, criou outra. Só que ele tinha a ideia de que esta religião deveria se impor a toda a sociedade como regulamento civil. Ele não tinha mais distinção entre autoridade espiritual e poder temporal. A autoridade espiritual exercia o poder temporal diretamente. E eu exercia sobre todos os aspectos da vida social, regulando a conduta de cada cidadão e fiscalizando o tempo todo. Quer dizer, era ele me toca de dia. Como a Sharia, né? Não, pior que a Sharia. Muito pior, porque na Sharia proibido espionar. Você não pode espionar e nem denunciar. Que é a essência da KGB, né? Claro. E a Sharia é muito mais branda do que isso. A Sharia, praticamente tudo é proibido, mas é impossível punir. Por exemplo, o adultério é punido com a morte, mas a prova do adultério, você tem que enfrentar 4 testemunhas que tenham visto, não os dois pelados, não os dois, mas que tenham visto aí início pênis. Você tem certeza que o pênis estava lá? Não, ele estava em cima do civil. G-L-I-O. Pô, mas ele é luta bem, inclusive. Isso é ao mesmo tempo, num contexto suíço-francês, aparece o tal do Calvino. E o Calvino, que tinha mais ou menos uma ideia semelhante ao Zwingli, ele inventa todos os instrumentos de ação política que depois foram usados pelos movimentos revolucionários. Ele é o criador da ideia da militância. Quer dizer, a organização da população civil para a ação política dirigida. Ele cria as assembleias, ele cria as passeatas, cria as manifestações públicas, cria tudo isso aí. Então você vê que tudo isso não tem nada a ver com o gnosticismo, né? Quer dizer, mas quer dizer, a estrutura do movimento revolucionário foi criada pelos messiânicos. Ao mesmo tempo, na Inglaterra, já surge aquele problema entre o rei e o Papa, porque o rei era coitado, queria casar várias vezes, o Papa não queria. Então, surge uma ruptura entre ele e o Papa, e ele começa a fortalecer a ideia de uma religião nacional. Essa religião nacional, de início, ela só se distingue da do catolicismo tradicional, porque o seu chefe é o rei e não o papa. Mas o rito é igual, os sacramentos são iguais, a teologia é mais ou menos igual. Até que Henrique VIII ele se esforçou para que a coisa se mantivesse assim. Henrique VIII era católico, no fim das contas, né? Agora, depois que ele morreu, os seus sucessores radicalizaram o negócio e proibiram a missa, né? Desapropriaram os bens da igreja e rapidamente mataram 40 mil pessoas, 40 mil católicos. Você vê aqui, é num só país, no curso de um ou dois anos, eles transcenderam o que a Inquisição Espanhola tinha feito em quatro séculos. E até hoje o pessoal protestante fala com horror da Inquisição. Você vê como esse negócio de um cara de uma igreja falando da outra é sempre mentira. Então, quer dizer, uma nova ordem religiosa, sobretudo um novo rito imposto pelo Estado a ferro e fogo. Sim, o crescimento disso tudo também, é claro. Isso aí também pesou um bocado. Quer dizer, não. A partir da formação da Royal Society na Inglaterra, você tem uma ideologia científica estabelecida. Tá certo? Porém, todos os fundadores da Royal Society eram todos ocultistas, alquimistas, etc, etc. Então você vê que a ideia da ciência moderna, a ciência puramente objetiva, né, desligada de elementos, cada vez mais desligada de elementos teológicos, de início não está tão desligada assim, mas era uma ciência que transferia a discussão desde os planos teológicos, do plano teológico para um plano onde as questões poderiam ser resolvidas idealmente por meio de argumentação científica puramente objetiva. Ela aparece sobretudo como uma camuflagem da verdadeira natureza da Royal Society. Então, mas ao mesmo tempo em que a ciência moderna vai crescendo e se impondo como um critério de veracidade, é claro que os elementos mágicos e ocultistas que ela traz, que camufladamente vem dentro dela, também adquirem força. E durante o século XVIII você vê o surgimento de uma infinidade, né, de seitas mágicas, gnósticas, etc, etc. Agora, o gnosticismo estava no fundo de tudo isso, porque todas estas ciências ocultas, elas não são nada mais do que resíduos da antiga tecnologia simbólica das civilizações cosmológicas. Né? Está entendendo? Eu digo resíduos porque nessa civilização, no Egito, por exemplo, tudo isso estava maravilhosamente organizado, porque nenhuma delas pode realizar. Então, tudo isso é uma caricatura das antigas civilizações cosmológicas. Né? Eu acho que é quase impossível você rastrear como cada um dos movimentos heréticos dentro do cristianismo, ou ele reflete uma antiga influência gnóstica, ou ele se funde com uma influência gnóstica depois do advento das rebeliões messiânicas. Tá certo? Isso é um problema histórico. E eu acho que precisa muita gente para resolver isso aí. Tá certo? Porque tem que estudar organização por organização, e quase que indivíduo por indivíduo. Tá certo? Mas, para resumir, as coisas, no século XVIII existe a conversão dos movimentos messiânicos em rebeliões gnósticas. Quer dizer, já estão colocados decididamente fora do contexto cristão, tá certo? Já escaparam completamente do controle das próprias igrejas protestantes, embora tenham nascido delas, se voltam contra o próprio protestantismo também, tá certo? E adquirem uma força autônoma. Essa é a origem dos movimentos revolucionários modernos. O Wegener, ele enfatizou de início só o elemento gnóstico, por quê? Por uma limitação intrínseca do próprio método que ele usou. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Anotei aqui. o próprio Weger, isso aqui é um estudo do Gregor Seba, ele diz, o próprio Weger chama a vasta massa de detalhes que ele discute, né, um caos aparente. De fato, ele é o produto de um radical processo de seleção e exclusão. Nada é admitido, quer dizer, entre os documentos que o Weger lê, nada é admitido que não encontre expressão na linguagem. E numa linguagem particular, a linguagem teorética que ordena racionalmente o campo para torná-lo inteligível. Ou seja, o Weber nunca parte, vamos dizer, dos documentos brutos da sociedade. Ele usa como documento as auto-interpretações racionais oferecidas pelos vários personagens envolvidos. Portanto, só material que já tem um conteúdo teorético próprio. E olha mesmo, isso já é uma monstruosidade. Se você vê na história das ideias políticas, né, ele de fato ele só lida com materiais escritos e que tem um conteúdo teorético, auto-interpretativo, portanto. Tá certo? Isto exclui a música, as artes, a literatura, os filmes, as escolas, as organizações de negócio, a tecnologia, etc, etc. O que sobra são os fenômenos autoexpressivos, né, que serão um dia chamados simbolismos. As ciências naturais também estão fora, porque elas falam sobre objetos e não sobre si mesmas. As ciências naturais não são autointerpretativas, né? Elas não se entendem a si mesmas, né, e não refletem sobre si mesmas. Um filósofo para raciocinar de fora. Quer dizer, mas entre o estado da ciência num certo momento e a auto-interpretação que um filósofo científico faz dela, você pode ter um abismo. E o Weber só levaria em conta este último documento. Acontece que nessa transformação dos movimentos revolucionários messiânicos em movimentos revolucionários gnósticos, não há documentação desse tipo. Ninguém refletiu sobre isso. Não é um processo que tenha sido intelectualmente elaborado. Você vê a coisa acontecendo, tá certo? Mas acontecendo de uma maneira obscura. Não se sabe como se deu essa transformação. Não houve ninguém que propusesse essa fusão. Sabe? Aqui nós temos movimentos revolucionários organizados, originados do cristianismo. Mas nós não acreditamos mais em cristianismo, então nós vamos dar um outro conteúdo ideológico para isso. Não há documentos que até. Nós sabemos que isso aconteceu. Tá certo? Mas, como o Weber só aceitava como documentos, os documentos são autoexpressivos, então não há documentos autoexpressivos. Você tem que investigar isso aqui na base de documentos muito mais toscos, tá certo? Quase como investigação psiquiátrica. Tá certo? Se vocês têm uma apostila minha que chama Método nas Ciências Sociais, vocês lembram disso? Alguém estudou isso? Né? Hã? Método da ciência do mundo. Aquilo, vamos dizer, é uma tentativa de ampliar um pouco esse negócio do método do Weber, de modo a poder abranger outros documentos, até documentos mudos, como a forma dos edifícios, a culinária, etc, etc. Eu pensei um pouco ali no Gilberto Freire. O Gilberto Freire, embora não tivesse essa perspectiva, o problema dele fosse muito mais simples do que esse aqui que está lidando. O método que ele usava era muito mais rico, ele podia usar qualquer coisa como documento, né? Então eu pensei assim, para esclarecer essas coisas, né, você tem que colocar os mesmos problemas do Wegener, mas com um método do sintoma. Você vai ter que interpretar para além do horizonte de consciência dele. Quer dizer, quando você está lidando não com um documento autoexpressivo que expressa, portanto, o conteúdo de um horizonte de consciência, mas você está lidando com coisas que estão abaixo ou além do horizonte de consciência do personagem, você está lidando, por assim dizer, com uma espécie de inconsciente histórico, tá certo? Você está num terreno muito mais movediço, muito mais instável do que esse em que o Weber está se mexendo, tá certo? Então, eu acredito que ele insistiu exclusivamente no elemento gnóstico e só, muito bravo, quer dizer, você acredita que você tem domínio do processo histórico, você compreendeu totalmente o funcionamento da sociedade, agora você vai, em nome da razão, você vai implantar essa nova sociedade, vai ser gnosticismo, sem sombra de dúvida. Tá certo? Agora, como é que esta ideia entrou dentro de movimentos que tinham origem cristã messiânica? A gente vê que entrou, por quê? As formas de atuação são as dos messiânicos, mas a ideologia é a dos gnósticos. Então, em algum momento, eles se encontraram. Muito desse processo aconteceu no recesso de sociedades secretas ocultistas, das quais nós temos documentação precária. Então você vê que no século XVIII existe uma mutação, já chama mutação do movimento revolucionário. E isso não está esclarecido até hoje. E quando o Weber percebe que, quando ele lança a teoria do gnosticismo, aparece uma série de críticas, porque as pessoas veem nos movimentos revolucionários certos elementos que não têm nada a ver com o gnosticismo e vêm com razão. E daí o Weber se vê obrigado a rever a sua teoria e fala, não, peraí, não é só gnosticismo, aí tem um elemento messiânico também. Só que daí não houve tempo de esclarecer isso aí e quando você procura as histórias do movimento revolucionário, você vê que você tem muito material a partir do século XIX, mas a época da mutação, que é realmente século XVIII, não se sabe. Alguma coisa aconteceu ali. Bom, dentro do modelo matematizante das ciências, que gradativamente vai substituindo os objetos de experiência, por modelos matemáticos. É sem dúvida um diagnóstico brilhante, muito acertado. Só que Russell acreditava que era possível organizar a filosofia como uma ciência no sentido acadêmico, de modo que você tornaria a investigação filosófica uma coisa academicamente coletiva e organizada, e que com base nisso se podia chegar a uma ciência universal. A base da ciência universal seria o método fenomenológico. E o Weber, com razão, descobre aí uma ponta do gnosticismo. Ele diz, pô, esse cara tá aqui. Ele começa bem. Mas a mesma ilusão de ciência universal que levou ao fenômeno que ele aponta, a matematização da imagem da natureza na Renascença, aparece também nesta ambição de constituir a fenomenologia como uma ciência universal, que será praticada então por todos os filósofos do mundo, formando como se fosse uma nova igreja, né? Então tem alguma coisa errada nisso, em algum ponto o sujeito falhou. E ele descobre que o motivo dessa falha do Russell está na concepção que Russell faz da consciência. Russell define a consciência apenas como intencionalidade, ou seja, como a direção, vamos dizer, do interesse do sujeito para com o objeto. Quer dizer, a consciência não existe em si, a consciência só existe como intencionalidade, ou seja, você tende a algum objeto. Esta tendência é, vamos dizer, a consciência, tá certo? Então, Husserl define a consciência na relação entre um sujeito e um objeto, tá certo? Esse objeto ele o encara não como objeto real e nem como objeto pensado, mas apenas como objeto de consciência. A distinção entre o real e o irreal fica para depois. Tá certo? E o Russo, Weber, lendo isso, ele diz, mas peraí, mas quem diz que a consciência aparece assim? Quem diz que a consciência aparece como consciência de um objeto? Isso. E aí ele para tudo e vai investigar a filosofia da consciência, e Ele faz essa investigação através de um método anamnético, por isso o livro que ele, publica os resultados, isso se chama anamnese. E a anamnese é baseada depois que tem a presença total, senão não tem aonde você separar sujeito e objeto. E esta consciência também, o Husserl a encara, sobretudo, nessa relação atomística entre o sujeito e o objeto, quer dizer, um momento separado, onde um sujeito capta um objeto. Tá certo? Então, por isso mesmo, a consciência se definirá pela intencionalidade. Tá? E acontece que esse momento atomístico não existe, ele é inventado, ele é apenas uma distinção que você fez numa experiência prévia, que é justamente a experiência da participação ou da presença total. Então, a consciência concebida como intencionalidade não pode se formar historicamente, entendeu? Porque é apenas um ato, vamos dizer, é um ato de consciência. O modelo da investigação é um ato de consciência no qual um sujeito toma consciência de um objeto. Isso não tem história, isso é quase que instantâneo, né? Mas o Louis Laverre já havia feito uma série de investigações que mostram como esta consciência ela vai se formando na medida em que ela se aceita como participante. Quer dizer, você aceitar a realidade da sua participação na realidade é a condição para o surgimento da consciência. Se para isso, se uma dessas coisas para, acabou o consciente, não tem mais. Quer dizer, a consciência tem uma forma de existência que é ambígua, por assim dizer. Porque ela só existe e ela só persiste na existência na medida em que ela aceita não só a presença do objeto, mas a sua própria presença ao objeto. Tá certo? E ela entende que ela mesma e o objeto estão dentro da presença total, presença do ser. Tá certo? É na medida em que você volta, quer dizer, você volta a esta aceitação da presença total e da sua presença na presença total, é que a consciência se forma e persiste como uma espécie de luz que se intensifica e na qual, vamos dizer, o próprio meio, o próprio ser, tá certo? Se elucida para si mesmo. Por quê? Porque você é uma parte do existente, você é uma parte do ser. Em você, na sua consciência, aqueles aspectos da realidade estão se tornando transparentes, que é exatamente como o Wegener vai definir a consciência. A consciência é a participação num processo que é autoelucidante. A experiência é, por sua própria natureza, autointerpretativa e autoelucidante. Está acordando? E na hora que ele percebe que as coisas são assim no domínio da consciência, ele diz: nós temos que estudar a história exatamente assim. Quer dizer, a história é um processo que se elucida assim mesmo, é um processo de autoelucidação. Se não há esse processo de autoelucidação, os acontecimentos se passam na obscuridade, são totalmente esquecidos e não se integram em nenhuma estrutura inteligível. Então não há história propriamente dita. Você não pode fazer história, vamos dizer, com acontecimentos absolutamente desconectados, entre os quais ninguém viu relação nenhuma. Quer dizer, a história, ela se realiza aonde? Primeiro se realiza na mente do historiador. Mas acontece que o historiador, ele não é um observador que está fora, ele também faz parte da história. Então, esta autoelucidação dos fatos por si mesmo na mente do historiador se integra, por sua vez, na sequência dos fatos. Está compreendendo? Quer dizer, esta tá certo? Então, por exemplo, o fato de que, se a gente está pelo que é uma ciência. Uma ciência consiste em você reportar um certo campo da realidade que você acredita que é regido por uma constante. E depois você observar os objetos dentro desse campo à luz dessa constante. É só isso que você faz. Às vezes dá certo, às vezes dá errado, mas é feito para dar certo. Por quê? Qual é o critério de seleção dos objetos? A constante hipotética. Ora, se você selecionou os objetos por sua adequação à constante hipotética, em princípio as observações subsequentes deverão confirmar esta constante hipotética. De certo modo, é um jogo de carta marcada, é muito fácil. Mas, e você, quando se toma este tipo de esquema simplificado como modelo de todo conhecimento humano, mas isso é uma pobreza miserável, porque você só vai entender aquele objeto que você está falando se você entender o processo pelo qual você o reportou, porque você que formou esse objeto, tá certo? De acordo com a hipótese que você tinha antes. Na realidade, o objeto tal como definido pela ciência não existe. O que existe é um objeto prévio que o seu fulano, ou o grupo de fulano, recortou assim, assim, porque conferia com a hipótese que ele queria demonstrar. Isso é o que existe. Mas eu estou olhando assim. Então, quer dizer, nenhuma ciência estuda nada que existe. Não há nenhum objeto concreto que esteja acessível à observação científica, só objeto abstrato. E objeto abstrato, recortado segundo o recorte abstrativo, que é o que define o ato de fundação dessa ciência. Portanto, é claro que é um mecanismo circular. Hipotéticos, objetos abstrativos que, como tais, não existem na realidade, mas que, considerados abstrativamente, devem se comportar de acordo com a constante. Por quê? Porque eles foram recortados para isso. Está compreendendo? Então, isso aí, vamos dizer, o sucesso da observação científica, se você ficar espantado com o sucesso da observação científica, é tão espantado, é tão absurdo, quanto ele serrar uma tábua ou dois e ele verificar que agora ele tem duas tábuas. Ele diz, ah, que coisa espantosa, você tem a tábua. Depois, você serrou para que fossem duas. Está compreendendo? Então, não há conhecimento da realidade sem o retorno às condições de experiência que determinaram o rumo do conhecimento, o rumo da investigação que você tomou. Ou seja, e esse permanente retorno é o que vai caracterizar cada vez mais o método do Verinho, que é um método perfeito, só limitado, como nós vimos, pelo tipo de documentos que ele pode usar. Porém, se ele ampliasse, se ele admitisse outros tipos de documentos, bom, essa investigação não terminaria nunca. Porém, o que ele deixa para nós é, como disse, é um programa de estudo que ele tem. Agora nós temos que investigar isso, mais aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui, mais aqui. Por exemplo, quando você vê o livro do James Billington, Fire and the Mind of Man, que é uma história do movimento revolucionário, tá certo? Ele praticamente ele começa na Revolução Francesa, tá certo? Por falta de documentos sobre a fase anterior. Esses documentos são de ordem extremamente complexa, porque você teria que investigar as constituições das sociedades ocultistas e a interpenetração entre os clubes revolucionários, os relatórios de clubes e os movimentos ocultistas, tá certo? E em tudo isso você não vai encontrar um único sujeito meditando sobre esse mesmo fenômeno. E são coisas que aconteceram, mas não foram examinadas. Quer dizer, não há uma reflexão sobre isso por parte dos próprios personagens. Olha, nós estamos fazendo tal coisa assim, pode dar isso, pode dar aquilo, convém, não convém, que você não encontra nada, nada, nada, nada. Por quê? Porque o processo em grande parte foi secreto, ou pelo menos discreto. Essa não foi. Embora abrangesse milhões de pessoas, ele não se integra na cultura oficial, ele se passa à margem dela. Pior ainda, na investigação desse fenômeno, você sabe que algo ali está sendo, como tudo se passa, vamos dizer, à margem do mal de interpretação consciente, e como existe esta ampla faixa de, vamos dizer, de segredo, de ocultação, de mentira, etc, etc. Né? O método usado para isso é da teoria da conspiração, não há outro método. Você tem que supor que as pessoas esconderam algum negócio e queriam esconder. Certo? Outro método possível é também dizer essa fase de tipo psicanalítico, você investigar isso não como um segredo, certo? Mas como um processo mais ou menos inconsciente. Você teria que complementar esses dois métodos, usar o método de Jung e mais esses dois, né, misturados, vícios. É uma coisa tremendamente difícil, mas que eu espero que ao longo do tempo apareça mais e mais estudos sobre isso. Por exemplo, existe um livro muito interessante chamado Hegel Secreto, o autor chama Jacques Donnelly, com D aposta com H, ao fundo de T, onde ele investiga as ligações de Hegel com a maçonaria, né? Porque ele não chegou a ser maçom, mas ele teve contato próximo, e consta que ele recebeu um dinheiro do maçom para escrever isso aqui, certo? Então, aí existe um elemento de segredo de aplicação proposital, que não chega a ser totalmente elucidado, né? Você vê que algo foi escondido, mas não sabemos até onde. Em suma, muitas vezes os fatores decisivos que contribuíram para que a história tomasse esse ao pleno rumo, né, nasceram secretos e permanecem secretos. É difícil você investigar isso. Porém, nós temos que saber da presença desses elementos e não podemos fazer abstração deles pelo simples fato de que não há métodos academicamente aceitos para investigar isso. O fato existe. E se é para levar a sério o preceito metodológico de que o método, tá certo, deve se adaptar à própria natureza dos materiais, então, algum método tem que ser desenvolvido para estudar essas coisas. O Martin Gordon vai falar uma coisa demais aqui, pergunta. Saber, professor, se em que momento sofreu o forte entre a existencialismo e o gnosticismo, a figura gnóstica, no caso, e o que, que há no gnosticismo que diferencia do gnosticismo original, conceita que citamos como dos séculos, e se de algum modo esse movimento gnosticismo não teria também índole gnóstica. Não, eu não acredito que tenha índole gnóstica, porque ele permanece dentro do quadro de referência cristã. O que ele quer fazer é, vamos dizer, é realizar a vida segundo o Evangelho. É isso. E ele surge muito mais, vamos dizer, de uma revolta moral do que outra coisa. Quer dizer, quando você vê o estado da Igreja Católica naquela época era lamentável, a corrupção generalizada, foi terrível para ele. Porque se você vê que a Igreja está podre, né, e você, em vez de consertar, você quer terminar de destruí-la, fala, bom, aí não adianta dizer, é o contrário. Porque essas coisas não têm solução para a Igreja. Por quê? Se você rompe, você rompe a sucessão apostólica. Se rompe a sucessão apostólica, você queima a sucessão da Igreja. É óbvio. Depois, veja, quando os protestantes se apegam, por exemplo, à doutrina do Lutero sola escritura. Nós só temos que obedecer a escritura e não a igreja. Isso é. A igreja fez o evangelho. Ele não surgiu sozinho. Se você rejeita a sucessão apostólica, você rejeitou o evangelho junto. Ele não pode se sustentar sozinho. A não ser que você suponha que foi o próprio Deus que escreveu aqui. Como nós sabemos que não foi, quem escreveu você foi. Foi Mateus, foi Lucas, foi São Paulo Apóstolo. Foi Deus. Deus não basta só ter inspirado. E o próprio Samuel Evangelista fala no final do Evangelho que se tudo fosse escrito, o mundo não poderia conter livros. Certamente. Mas é certo que se não deu sucessão, rompeu a sucessão apostólica, não é igreja mais, é um outro negócio. E você vê que tudo isso estava acontecendo, né? A corrupção da igreja, a confusão interna da igreja, a rebelião essênica, tudo isso estava acontecendo, enquanto os turcos estavam acabando com o Império Cristão do Oriente. Então, era um mundo assim, constituído só de ameaça, tudo quanto era. Ameaça e confusão. Quer dizer, hoje a gente consegue ver a coisa como um todo, mas você vendo as auto-interpretações dos personagens na época, você vê que cada um só viu um pedacinho. Quando você estuda ali, por exemplo, a batalha de Lepanto, que foi quando os cristãos derrotaram os turcos, impediram que o avanço turco continuasse, aquilo ali foi um verdadeiro milagre, porque os caras estavam na proporção de 1 para 10. E um monte de governantes europeus recusaram ajudar. Ninguém queria saber, estava todo mundo preocupado com outras coisas. O próprio Vaticano estava mais preocupado com as suas rebeliões internas. E ainda teve, não pode esquecer que ainda teve um período de mais de 100 anos no qual o Papa saiu de Roma. Se o Papa foi comprado pelo rei da França para instalar o papado aqui em Avignon, e ficou lá 150 anos, enquanto isso Roma virou uma bagunça. Eram tantos problemas ao mesmo tempo. E aqui diz, só passados muitos séculos a gente consegue mais ou menos ver a situação como um todo. Agora, o grande enigma permanece isso que você falou, quer dizer, como é que os movimentos messiânicos se fundiram com isso? Como é que a forma de ação messiânica, revolucionária, né, se imbui de uma ideologia gnóstica? Isso só pode ter acontecido dentro das sociedades secretas ocultistas. Foi ali que aconteceu isso. Mas o elemento messiânico, embora o Frederico o reconhecesse, né, não deu tempo dele estudar de maneira mais diferenciada. Então, o que ele pegou foi a unidade, vamos dizer, ideológica. A ideologia era realmente gnóstica. Mas o gnosticismo sozinho não explica isso. A aula do Weber, ela tem essa coisa que ela quando ele dizia a nova ciência política, ele tem razão, você começou uma nova ciência, então a nova ciência tem que ser prosseguida, então tem que investigar isso até o fim. Por isso que a maneira certa de você se posicionar pelo Weber é exatamente como diz o posicionamento de Aristóteles. Aristóteles inaugura um mundo de ciências. O jeito de você entendê-lo é prossegui-lo. Não adianta você querer dizer, olha, a filosofia de Aristóteles é assim, assim, assim, assim, porque ele negou um repertório de problemas. É isso que eu digo. Aristóteles inventou umas 80 ciências diferentes, e não pode esquecer que tem um livro de Aristóteles que chama Problemas, que é uma lista de perguntas não respondidas até hoje. É um livro inteirinho, só pergunta, isso, é aquilo outro. Então, qual é a maneira certa de você se pôr, de você entender o que a Aristóteles está fazendo? É você continuar fazendo. Você não pode pegar aquilo como uma construção acabada e expor, está aqui a flor que eu estou aprendendo. Você vai ter inventando. Você quer dizer, pegou um movimento que está prosseguindo e você o projetou na parede como se fosse uma forma estática. Digo, uma forma estática existe, claro, existe uma estrutura, mas a estrutura é só, vamos dizer, o fundo da coisa, é só o plano da casa, não é a casa realmente. A casa continua sendo construída. E o Hegel é a mesma coisa. Vamos expor aqui a filosofia do Hegel. Não tem. Essa filosofia continua sendo fazendo. Você tem que partir do problema que ele negou, mais ou menos o método que ele delimitou, complementar esse método conforme a necessidade do momento e seguir adiante. Isso prova que você entendeu. Como é que você prova que você entendeu Beethoven? Né? Tocando Beethoven. É assim? É o único jeito. Quer dizer, você tem que executar aqui. Por isso aqui, esse curso aqui, ele tanto fala daquilo que está na filosofia do Hegel, como daquilo que não está, mas deveria estar. É um campo aberto, questão. É um campo aberto, sem dúvida. Professor, talvez esse mundo aí, permeado por múltiplas ameaças, ele não tenha provocado um ressurgimento da base experiencial que seja o gnosticismo, o terror da existência. Todo mundo na época estava obcecado pelo terror. Todo mundo estava com medo de alguma coisa. Mas aquela pergunta do tem um filme que aparece o Rei Arthur, não lembro se é Excalibur ou outro, que ele era junto dos cavaleiros. Bom, vou propor aqui uma questão, né? Onde está o perigo agora? Eu digo, bom, naquela época tinha tantos perigos de tantos lados, né? Tinha tantos perigos de tantos lados que cada um via um pedaço. No Vaticano, quando aparece a questão do Lutero, o Lutero gruda lá o seu protesto na porta da igreja, ninguém dá grande importância para aquilo. Eles acharam que era um problema, assim, uma discussão de monges. A gente vai lá e resolve isso aí, com o pé nas portas. Ninguém viu o potencial explosivo da coisa. Também, quando ele começa a argumentar, o pessoal fala, não, mas isso são teses já derrubadas. Ele vai confundir, então, a história intelectual com a história da cultura como um todo, a história social. Que é uma coisa que hoje, ainda hoje acontece, porque o pessoal fala, não, o comunismo acabou, né? Digo, bom, não, o comunismo acabou. Não foi teoricamente refutado. Mas não quer dizer que psicologicamente ele tenha perdido a sua força. Do mesmo modo, as ideias do John Wycliffe estavam teoricamente refutadas, mas ainda tinham alcance social, como o Lutero provou. Quer dizer, o pessoal criticou muito o capítulo da história das ideias políticas. Por exemplo, ele como a epístola de São Tiago confirmava o negócio da transubstanciação, ele tirou da Bíblia. E daí alguém reclamou, ah, não pode fazer. E qual era a resposta dele? Olha, quer saber? Vai ficar assim mesmo. Essa é a resposta. Cala a boca, amor, vai ficar assim mesmo. A única justificativa. O que você pode falar dentro disso? Né? Tem concorda, ou você concorda ou você discorda, mas não tem campo de discussão. Se não gostar, não gostasse. Muito bem, nas próximas aulas eu gostaria de pegar alguns textos do Eric Bergman e a gente fazer uma leitura analítica aqui. E na última aula, que é no sábado, vamos levantar a questão. O liderar que vem no cristianismo, que é um problema que também está em aberto. É, por isso que eu pergunto, porque o Wegener ele pediu que ele fosse velado no rito luterano. Ele, né? Pediu para ser enterrado no rito luterano. É, mas uma vez perguntaram para ele: você acredita na ressurreição de Cristo? Não. A gente não sabe se ele falou não, porque ele não acreditava, nem você, não me enche o saco, não vem com essas questões, né, teológicas aqui. Nunca vou saber. É, a gente viu um aluno dele falando que cada hora ele dava uma resposta diferente, assim, para os jornalistas, né? Ele ficava rindo, assim, gostava de confundir as pessoas. Claro, claro, claro. Ele, mas está na cara que, pela metodologia que você deu, não dá para você responder essa questão, não tem como, está totalmente fora. Mas nós vamos ver depois por que isso é assim. Bom, cara, hoje é só assim, tem perguntas.